Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Não te esqueças, meu amor. Finalmente! Eu digo sim! Sim ou não? Não, sim! Digo sim! Viveremos a cantar o amor de Ana. Eu sou o Joel Suc e eu perdi meus ingressos do Deadpool. Você ia falar de sobre isso? Faz nada a ver, mas. Eu sou o Dinho Corleone e esse filme não era pra ser Capitão América 3, nem fudendo. Era pra ser o quê? Capitão América 4, é? Homem de Ferro 3. Mas eu vou explicar durante o cast. Ai, meu Deus. Homem de Ferro 4. Vai, Jesus. Aqui é o Samuel Ragnos e vocês viram o tamanho do nariz da Sharon Carter? Caralho, de novo. A ideia é isso. Vou botar uma foto aí, mano. Vou botar uma foto aí embaixo. Olha, esse trombo da frente, o senhor tá deixando ele maluco. Ai, mano, que nariz é aquele, mano? Nariz é aquele. Cara, a mulher completa, o cara tá se esmando com a porra do nariz. Olha. Eu sou o Giovanni Araújo e vou provar pra você a grande farsa da Marvel. Todo esse processo de dizer que o maior inimigo do universo Marvel hoje dos filmes é o Tony Stark. Aqui é o Júlio e o melhor aranha do cinema é meu p***. O Júlio vai falar, então, aí o Júlio vai falar assim, aqui é o Júlio, aí tu aproveita e bota aquele áudio dele. Aquele áudio dele sai do cinema. É isso, né? Manda pra mim, manda pra mim. Boa! Quero saber desse áudio do começo. Beijo, dá tua opinião aí sobre o Batman vs Superman aí. Aí, tem tempo que eu não vejo filme tão ruim, Samuel. Sério mesmo. Aí, desculpa aí se eu te ofendi. Mas, pô, cara, que filme lixo. Desculpa aí se eu não acreditei em você. Vem, querida, minha vida. Vem depressa, eu te espero. E eu te quero com paixão. Nem precisei pegar leve com você. Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você. A gente tava na sala do cinema, começou a passar o trailer do Décimo Homem, aí o PC me cutucou assim, aí o Samuel aí, quando eu olhei pra tela... Tinha que ser o PC, mano, tinha que ser o PC. Olhei pra tela... Mas peraí, onde é que passou esse trailer desse filme? Eu não vi lugar nenhum. Passou no Guerra Civil, mano. A gente tá de sacanagem. Sim, tá vendo? Não vi não, mano. Não, mas o que acontece? A minha primeira sessão foi na sessão da pré-estreia. Então meteram só filme de heróis. Filme de herói, até uma dor, certo? Já o segundo que eu fui dublado começou atrasado. Eu fui com a minha família, que eu fui com Luana, né? Luana, Paula, a gente foi todo mundo junto assistir. Aí começou atrasado. Atrasado. Quando começou, já começou em cima do filme. Não teve nem lelele, já abriu logo com o filme, logo já mostrando o picolé de monstro lá. Vocês tiveram problema de ar-condicionado lá no cinema que vocês foram? O que tá acontecendo com esses cinemas, cara? Então, vamos fazer uma crítica esses baitola. Cara, todo filme que eu vou assistir no cinema agora, os caras não ligam o ar, não, mano. Do Norte Shop tá divulgando, mas é economia dele. Norte Shop, mas vai logo. Peraí. Peraí, eu tô falando Cinemark mesmo, cara. Cinemark aqui em São Paulo. Não, mas é porque o Norte Shop aqui de Fortaleza tem essa mania desgraçada de desligar o ar, mano. É também onde é que logo tu vai, mano. Tô assistindo o Norte Shop. Não, pô, assisti no Paragaba, pai. Samuel vai assistir dentro de uma bodega, velho. A primeira vez que eu fui no Norte Shop, vou assistir o filme, não sei que porra eu vou assistir lá, né? Eu tô lá tranquilo, eu tô vendo um troço mexendo na tela. Falei, que porra é? Quando eu li direito, era um gato desse mesmo. Falei, como é que. Eu fui assistir uma sessão de Looper, mano. Do Looper lá do Bruce Willis. O cinema tava fedendo a mijo, mano. Não, é isso, velho. E não esqueça a sessão lá do 007 que o cinema desligou, né? É, 007 Spectre, a fita martigou no meio do filme. vocês estão falando, mas cá entre nós, ali. Tu imagina assim, lembra aquele filme do Zack Snyder? Não, cá entre nós não, vai poar essa porra. Vai poar assim. Aquele Madrugada dos Vivos Mortos, sei lá, do Zack Snyder. Aquele shopping, aquele shopping do Norte Shopping, tu tá fodido aquilo ali, meu irmão. Tu não sei como, nem como sair. Também o zumbi também não entra também não naquela porra também, em compensação. É o shopping do mundo. É o shopping do cacete. Mas o melhor, o que eu quero saber agora. Joel, conta a história aí agora que fiquei sabendo que tomaram seu refrigerante na sessão do filme. Ah, essa foi boa demais, mano. Ô, Bernal, ladrão de refrigerante. Tava sentado lá. Guerra Civil ou no Batman Superman? Guerra Civil. Entrando na sala, né? Eu, minha mulher, meu primo e meu irmão. Aí eu sentado lá, PC, Manel e o Felipe. Só menino bom. É. Só Felipe, os perigosos. Felipe, ô mestre. Tudo crente, tudo salvo pelo senhor. Aí vai, eu sentado, aí PC comendo uma Buffalo's lá. Parece que começou a queimar a garganta dele ali, o sal da Ruffles. É lá e vai. Não, o detalhe é que a Ruffles custa mais que o refrigerante, tá ligado? É. Continua a história. Aí eu sinto aquele cutucado assim em mim. Aí, mano. Golinha aí. Aí lá, meu, o cara veio pediu três vezes, mano. O cara bebendo refrigerante, mano. Abusou da amizade, viu? Você liso é uma merda. Agora, pior é ter amigo liso, cara. É pior quando muda. E pior ainda, amigo liso e abusado. Aquele que vai já. Aí, minha amiga, é pra fuder, meu. Pior, bicho, é galera. Você mencionou antes, o PC postou no Face. É. Amigo foi aquele que convida pro Guerra Civil e paga o ingresso, ó. Ainda aí, marcou o Joel, putaria. Assim que ele chegou aqui em cadê, PC? Dia do ingresso? Bora, menino. Samuel critica o Batman do Ben Affleck, que mata, mas ele adora o Batman do Tim Burton, que também mata. Mata da forma mais escrota que tem, né? Porque ele... É, usa revólver, né? Porque no Batman do Tim Burton usa revólver pra matar. Mas é mais discreto, mas é mais discreto. Caralho, que discreto, ele deu só um puxão no Coringa. Discretíssimo, viu? Pô, só pra... Eu só quero falar que quando saiu o anúncio que ia ter o filme do Guerra Civil, né? Aí acabei relendo a HQ, gravamos podcast lá no cabine, eu e o Gil, o cientista e a menina. Cara, fizeram um trabalho maravilhoso. Obrigado, Gil, muito obrigado. Muito bem competente, que não faz ao jus ao filme de merda que é esse filme do... Mas calma aí, deixa eu lembrar. Vocês lembram que na Comic Con anunciaram Batman vs Superman e a Marvel nem tinha esse filme na cabeça. A Marvel, de birra, de inveja, anunciou Guerra Civil. Não tinha nem herói pra fazer o filme. Não tinha nem herói nenhum pra fazer o filme. Tinha meia dúzia de cabeça, de gato pingado. Ficaram com inveja do Batman vs Superman, que leram o trecho da HQ lá do Frank Miller. É, leram o trecho da HQ e nem botaram no filme. Quando de fila da... Salve, Marta! Quem é Marta? Minha mãe, porra! Salve, Marta! Não, e aí? Lois Lane aparecendo como sempre. Ela, o Misty Blink, aparece do nada. Puf. A mãe dele é Marta! A Lois Lane. Guerra Civil tem uma homenagem à mãe do... A mãe do capitão, quando fala assim... Eu conheço a sua mãe! Ela se chama Sarah! Aí o cara fala, só por causa disso vai virar amigo dele. Ah, é fuleira demais, né, mano? Poxa, como é que os caras inseriram essa cena, né, nesse filme aí, nessa parte? Não... Que os caras fizeram igual os padrões suicida. Gravou na hora, mano. Gravou antes de sair. É possível, mano. Teve várias refilmagens. Isso é normal, essas refilmagens, assim, o cara, faltou isso, vamos dar, faz uma nova chamada, tem esse as-build pro ator refazer. O Tom Cruise mesmo, quando fez aquele Além do Amanhã, Além do Limite do Amanhã, ele refez pelo menos umas 4 ou 5 cenas. E, por exemplo, Esquadrão Suicida foi chamado de volta pra fazer várias outras cenas também. Isso que tá deixando todo mundo assustado, entendeu? Assustado com o Esquadrão Suicida, não, Giovanni. O pessoal radero foi nota aí, mano. O filme. Ué, como é que se dá nota de uma coisa que ainda não aconteceu? É, meu Deus do céu. Ah, tem muita gente que. Mano, é normal isso daí, ô Giovanni. Tem gente que só por ver o trailer já fica eufórico e dá nota. Pra você ver, tem gente que grava podcast de trailer, mano. Ah, eu já gravei, vale. Tem gente que faz 5 podcasts da porra de um trailer. Sério, não. Quem é que fez isso aí, hein? Eu não falei isso. Eu falei um outro podcast aí. Ia falar mal do... É legal você sentir a vibe do... Cara, cá entre nós, a gente fez uma vez, foi um live, a gente especulando sobre Star Wars, todo mundo junto, cara. Era pra ser uma coisa rápida, esticou, cara. Quer dizer, de 2 minutos. E aí, tudo errado. Foi tudo errado. Não, mas isso é normal. Mas, gente, agora é o seguinte: por exemplo, o Erinaldo Dantas preveu a mudança de lado da Viúva Negra, por exemplo. Ele falou: ele vai começar de um jeito. Eu disse que o Tony Stark ia morrer. Agora, é isso que me consome, é isso que me chateia em relação a Marvel, certo? O filme pode ser um milhão de argumentos, é o seguinte: os vilões são fracos. É, todo mundo é, mano. E a direção não, é outro camp, cara. Eu não consigo entender como é que o cara consegue fazer a direção camp. O cara tinha que encaixar o camp. O cara tinha que encaixar o camp. É, tinha que encaixar o camp. O negócio dele é o camp. Eu também achei camp o filme. Eu também achei. É muito camp, mano. É muito camp. Eu não concordo com vocês. Aí, voltando na história. Do nada, os vilões são fracos. O Barão Zemo, que é um personagem complicado nos quadrinhos, é uma cópia descarada do Batman vs Superman, Capitão América 3. Não tem nada de revolucionário que teve no Capitão América 2. Até o plano mirabolante, assim, que o cara prevê os movimentos das pessoas, igualzinho do Lex Luthor, quer dizer. Então, os caras simplesmente fizeram um Ctrl-C do Batman vs Superman, cara. Vocês acham? Eu não concordo com isso daí, não. Vocês acham mesmo isso? Vocês acham? Totalmente. Um abraço aí. Abraço aí no X, concordo totalmente. Totalmente. Gente, eu fiquei chateado primeiro, cara. Nenhum vilão ao nível... Quer ver uma coisa que me incomoda? É isso, filha da puta, como é que ficou chateado? Calma, estou aqui para me redimir. Pelo amor de Deus, que na hora que você para, tá empolgado, tô nem aí, então... Agora tô aqui no asilo, posso falar quanto eu quero. Boa. É isso aí que eu falo, rapaz. Aquele áudio que eu falei lá do Batman vs Superman foi no calor do momento. Eu tinha dirigido 50 km pra ver o filme. Paguei ingresso pra todo mundo que tava comigo, tava puto. Paguei lanche pra todo mundo. Aí tu vai pensando no filme na hora, mas depois Júlio, tu vai refletir. Um cara de legal, me leva no cinema da próxima vez. É, eu também. Aí como é tu começa a refletir sobre o filme, tu vê os erros, pô. Aí... Não, foi que quando eu esfriei a cabeça, gente, estreando a cabeça. Quando teve o ataque contra Nova York, primeiro ataque de Itália, eles estavam em missão da SHIELD. Sim, do governo. Do governo. Quando teve o problema de Nova York, lá de Washington, que teve os 3 aeroporto-aviões, estava sob a responsabilidade da SHIELD. Governo. Uhum. Certo? Uhum. Agora, esses caras foram tão descarados que não comentaram, por exemplo, a situação que aconteceu em Londres, quando o Thor tocou foda-se lá em Londres também. Entrou em um universo, nave espacial foi para outro lugar. Só estragou um parquinho. Tudo bem. E que se destruiu metade de Asgard. Asgard podia reivindicar também. Aí, falaram sobre Sokovia. Não, que a Sokovia, aquele momento todo, tudo mais. Mas nenhum país, naquele determinado país, estava apoiando que o país não era interessante. O país estava em frangalhos em nenhum país. É isso que eu quero dizer. Então, se você olhar bem, o político que teve lá foi destacado o negócio da transferência de culpa que queriam botar nos eventos. E os caras aceitaram numa boa, todo mundo que aceitando. Porra, primeiro, aquele Coronel Ross tocou foda-se em Nova York quando soltou o bobinado pra pegar o Hulk. O mesmo cara que fez merda em Nova York é o cara que tá botando dentro pro Tony Stark. Falei, vai pra porra, meu irmão. Que moral é esse? E aquela missão, a missão do Hulk, ele foi do exército também, né? Foi comandado pelo General Ross também. Estavam desesperados pra pegar um filme que realmente teve argumento, que nem o Batman e o Superman. Fizeram um malamanhado mais ou menos. Pegaram a fórmula mágica da Marvel de encantar o pessoal. Conseguiram um trufo chamado Homem-Aranha, que cai entre nós, pra mim, entrou e saiu. Não fez diferença nenhuma, só foi um puta de um fanservice, entendeu? E saiu no outro lado dizendo nada, cara. Eu falei, porra, o filme, se você olha assim, Capitão América 2 foi muito mais impactante desse Capitão América 3. Opa, que guerra civil concordo. Praticamente não teve nada. Quando a gente chega, fala, porra, vamos parar, peraí. Eu vou esperar você falar, Gilberto, depois eu vou dar minha opinião. Vou deixar você falar tudo, depois eu quero falar. É, depois sério. Eu quero falar também. Você já acabou, Sam? Tô concordando. Não, calma, Sam. Eu não gostei da ideia pelo fato de a gente não ter a quantidade de heróis que necessários pra ter uma guerra, né, de verdade. A gente não tem nem exércitos, quantidade suficiente de heróis pra fazer 2 exércitos. A gente tem, acho que 5 pra cada lado. Não sei. Exatamente, 5 pra cada lado. Ali foi uma briga de gangue. Tem concordo, parece Warriors, né? Warriors. É, foi uma briga de gangue, Warriors, exatamente. Só botou a garrafa na mão. Warriors. Aí você apresenta o tratado, né? Que é a premissa clássica do quadrinho, né? Que é a mega saga Guerra Civil. Você tem o Tony Stark apanhando, que é o Tony Stark do quadrinho, ele era politizado, mas o Tony Stark do cinema é todo merdeiro, todas as merdas do universo Marvel. Foi culpa do cara e ele fica do lado do tratado, não entendo. Isso não tem coerência lá. Um pouco. Boa, Júlio, eu sei que o pessoal tá calado, mas vamos começar a fazer uma rápida retrospectiva do universo Marvel de cagadas. Primeiro vilão que aparece foi o Homem de Ferro 1, que foi um Aromonga, criado por Tony Stark. Tony Stark. Vamos pro nosso segundo Homem de Ferro. O vilão foi quem? Mandarim. Ou melhor, tô falando. Nosso número 2 foi o Chicote Elétrico, sei lá, o Splash. Quem que foi? Criado por Tony Stark. Tony Stark. Aí vamos para o Avenger. Quem é que deu fornecimento e tecnologia para fazer, inclusive, energia para isso? Tony Stark. Aí você vai pro Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3, certo? Quando chega o Homem de Ferro 3, o Mandarim, o Mandaralho, que é aquela porra, não é o Mandarim, apareceu de nada, causado por quem? Tony Stark. Então, o único filme que é um pouquinho mais saudável, que não tem correlação nenhuma, que nem aparece todo momento, que se torna um puta filme em relação aos destacados, o Capitão América 2, você retrata exatamente isso. E vemos agora o Capitão América 3. Ele é vestido, muito bem vestido, tem uma puta capa, tem uma sorte de ser lançado num filme que foi extremamente criticado, foi o Batman vs Superman, porque ousou... Deu muita sorte, mano, deu muita sorte. Deu muita sorte, porque se tivesse sido ao contrário, ele tinha se lascado, o Capitão América. Pode ter certeza disso. E entrar no rol do filme ruim, como é o Capitão América, o Homem de Ferro 3, que é considerado um péssimo filme. Se você... Pessoal, entre nesse universo, inverta os filmes. O Capitão América sai na frente do Batman vs Superman. Com certeza a receptividade do Batman Superman ia ser outra história. Ia ter... A turma falar, porra, isso é um filme de quadrinho e não um filme do Capitão América. Esse Capitão América, ele foi envolto de uma capa protegida pelo currículo, infelizmente, por um filme difícil. Porque um filme do Batman Superman ousou enlouquecer o Lex Luthor, matar o Superman, certo? Fragilizar, de certa forma, o próprio Batman, deixando inconsciente. Mostrar um universo que tem um verdadeiro inimigo perigosíssimo, que você nem sabe quem é, que é um Darkseid que pode acabar com o universo. Teve a oportunidade de mostrar grandes seres que queriam o Aquaman. E não estou defendendo o filme, mas mude a posição dos filmes. O filme do desse Capitão América, ele teve uma sorte que foi um filme extremamente criticado. Entrou logo depois. E todo mundo está elogiando. Pô, eu já sei que eu já falei muito. Eu queria dar espaço para os outros para conversar, certo? Mas ainda vou rebater e comentar alguma coisa com a gente aí. Eu vi praticamente então um outro filme, cara. Você falou muito bem praticamente então que o Tony Stark, o Homem de Ferro, meio que foi o cabaço da história, mas eu vi um outro filme, cara, na minha opinião. Quando eu falei no começo, tá, que esse filme não devia se chamar Capitão América 3, a Guerra Civil, na minha opinião, devia ser o filme Homem de Ferro 3, Guerra Civil. Por quê? Foi o que eu vi no filme, tá? Eu concordo com você que os três, os dois são motivos muito idiotas no começo pra eles começarem a brigar, os heróis, tá? Aí só que tem o quê? Tem aquela lá, primeiro, sobre a lei lá, né, de dos heróis, tudo que o Tony Stark meio que viu uma oportunidade, foi lá e quis meio que com a Shield toda fodida, quis dominar a parada, só que aí depois o quê? O Capitão América meio que no começo do filme ele tá cagando pro tratado lá dos heróis. Ele mesmo, o filme todo, ele só quer saber. Pelo contrário, posso discordar de você rapidinho, Jim? Não, pode falar. Porque é o seguinte, o Homem de Ferro também tava cagando. Por causa de uma mãe, de um cara que morreu lá em Sokov, já tinha morrido gente pra caraca no Vingadores 2 e o Tony Stark. Mas é praticamente a mesma coisa que acontece na HQ. O Samuel beleza, tá aí. Beleza, mas na HQ morreu um ônibus com 60 crianças. O Homem de Ferro só começa a entrar mesmo no negócio. Na HQ, Júlio, morreu 666 pessoas, mano. Na HQ, gente, primeiro a gente não dá nem pra comparar. Morreu quase 1000 pessoas na HQ. O motivo do Capitão ser contra o tratado é o seguinte, o objetivo dele é salvar quantas pessoas ele puder, mesmo que tenham baixas. E o tratado visava controlar os Vingadores e eles só interviriam caso o governo achasse necessário, entendeu? Caso acontecesse uma situação de pico com arma, exatamente. E o Capitão não queria ser usado com oportunismo, que ele queria ser usado em qualquer situação de que houvesse necessidade dos Vingadores. Qualquer pessoa poderia ser salva. Nada de política como o tratado desejava, entendeu? Gente, mas também, isso também é outra capa que o pessoal sentiu do roteiro, sabendo que o filme foi criar essa capa pra virar o pau, colega. Lembra bem, eu sou um homem só, sou de simplesmente quase sete décadas atrás, praticamente, não tenho mais ninguém. Meu último laço que eu tinha ainda com esse universo de fidelidade morreu, que foi a PEG, então só sobrou o meu. E outra, as palavras da PEG falou, você tem que tomar atitude. Você não pode ficar olhando esperando. Então, aquele sentimento de rebeldia que a Peggy tem, que também ensinou pra ele, passou. E outra coisa, o pessoal esquece uma coisa. ele tem o soro do super soldado. Tudo que acontece no super-homem, no Capitão América, é exponenciado, gente. Então, o sentimento de proteção, o sentimento de lealdade, o sentimento de não mentir e acreditar, o sentimento até dizer o seguinte, ao mesmo tempo ele gosta do Tony Stark, mas não contra, porque ele sempre vai ter. Se você observar, ele está sempre em missão. Então, quando ele percebeu, olha só, estou tentando defender essa parte do Capitão América, porque é o seguinte, quando ele percebeu que ele ia ser usado uma arma do governo que podia ser pior para ele, ele se revoltou, porque ele sabe que o governo ia mandar fazer missões que, por exemplo, não iam salvar pessoas. Cara, eu no começo achava que o Capitão um babaca, depois chegava à conclusão que o Capitão América, pelo contrário, é o único que tava certo aquela porra daquele filme, todinho é ele, cara. No começo do filme, o Capitão América meio que só tá querendo saber do amigo dele, e o Tony Stark também meio que caga no começo, não tá nem aí. Aí é o que praticamente eles meio que tentaram refazer a parte igual na HQ, que veio uma mulher que praticamente mexe com o brilho do Homem de Ferro e fala, tá vendo aqui, ó, você matou meu filho e você não se importa, meio que o cara já ficou meio baqueado. Beleza, aí ele fica o filme todo meio que tentar resolver a parada da lei, só que aí o quê? Pro Capitão América, ele meio que a lei fica em segundo plano e ele só fica atrás do amigo dele. Tanto é que, adiantando um pouco o filme, depois de até as brigas tudo, o Homem de Ferro acaba vendo no final que o Capitão América pode estar certo, ele meio que ele se arrepende e vai atrás do Capitão América, e aí que ele descobre que praticamente o Soldado Invernal, já adiantando muito o filme mesmo, já fala logo, porque é spoiler, o que o Soldado Invernal matou os pais do Tony Stark. Sendo que no começo do filme, o próprio Tony Stark, ele meio que tá se arrependido num holograma lá no vídeo, que ele falou assim, ó, eu passei tudo que eu passei, tem três filmes, Vingadores, os caramba, eu era um cara nada a ver, tipo, festeiro, baladeiro, só que no próprio holograma, a mãe dele fala pra ele, fala com seu pai, porque pode ser tarde demais. Aí ele fala... Não é coincidência demais, não? Não, cara, não é coincidência demais, não. Cara, o último encontro do pai dele, ele reproduziu... Eu vi o quê? Não, a minha opinião é essa. Depois você dá a sua opinião. Do pai dele... Não, cara, eu tô falando, então é o quê? Eu vi um filme, praticamente o quê? A redenção, quando eu falo que esse filme era pra ser o Homem de Ferro 3, porque você pode tirar totalmente o Homem de Ferro 3, você não aproveita nada daquele filme, e pra mim, meu, você praticamente não vê, eu vejo mais ação e cena legal com o Homem de Ferro, cara, do que com o Capitão América, cara. Por isso que eu falo que esse filme era pra ser o terceiro filme. E no final, na minha opinião, quem teve a redenção foi o Homem de Ferro, e ele faz uma puta cena do cacete, América fala, larga esse escudo porque você não merece usar ele. Foi a única vez que eu achei a atitude foda do Capitão América no filme todo, que largou o escudo e falou, você tem razão, pelo amor de Deus, capaz, mas ali, o escudo ali o cara não sabe nem o que Capitão América fez pra honrar aquele escudo, porra. Discordo totalmente. O Samuel já me falou antes da gravação, e eu concordo, que um monte de gente falando também que o filme não tem na verdade não tem um herói legal, o herói é uma merda, na verdade fizeram isso daí, colocaram um cara lá só pra meio que fazer os heróis brigar, tá ligado? Isso daí eu achei bizarro mesmo, mas é aquilo que eu falei, eu vi o filme de um jeito, vocês estão vendo de um outro, mas eu quero saber a opinião do Samuel. Antes de assistir o filme, né, acabei relendo as HQs, a gente até fez aquele podcast lá sobre as HQs. Sim, não, a gente gravou o podcast, eu não tinha lido ainda tudo, agora porque, eu tô porque lendo. Porque muita tudo. Gente, pois é, porque tem muita gente que só leu o arco principal, né? Aí não tem ideia. Não, eu tô lendo os arcos também, é muito bom. Só lê o arco principal e não tem ideia. Por exemplo, tem gente HQ, que grava um podcast aí e não faz nada. O que cara, desencadeou a Guerra Civil foi só aquela explosão lá que matou várias crianças e tal, 600 e tantas pessoas. Só que, na verdade, a gente até abordou isso no outro podcast lá do Cabine, que foram várias coisas, cara. Foi o Hulk que matou várias pessoas nos eventos que aconteceram também nas HQs. Teve o Illuminati também. Então foram uma soma de teve coisas. O Wolverine, né? Wolverine também. Pois é, a gente falou... O Wolverine, na verdade, ele ajudou. O Wolverine tá ajudando. É, pois é. Então teve vários eventos que culminou a Guerra Civil, né? Aí o que acontece? Eu tava esperando um filme tão pesado quanto a HQ, porque na HQ morria gente, na HQ amizades foram quebradas, o Capitão morria no final da saga, Então eu tava esperando o filme mais pesado da Marvel, assim como eu esperei, baseado no trailer que eu fui enganado horrivelmente, que foi aquele o Homem de Ferro 3, porque o Homem de Ferro 3, o trailer do Homem de Ferro 3, você jurava que a vida dele ia virar um inferno, que ia ser o filme mais triste da Marvel, né? mais sombrio da Marvel, né? E eu imaginava que esse Guerra Civil também seria a mesma coisa, mas no final das contas eles tentaram fazer, foi um filme assim voltado para diversão, é um filme que não tem praticamente nenhum tipo de, como é que se diz, de drama, né? Você não sente drama de nenhum dos personagens. O filme, ele até na luta, o cara bate no outro, um herói bate no outro e pede desculpa, cara, desculpa. Então, é um negócio bem light, o filme é bem light, é bem pra cima e não tem aquele ar pesado que a Guerra Civil teria, né? E isso acabou me decepcionando muito. E outra coisa também que me decepcionou foi o próprio vilão, né? Que de vilão praticamente não tem nada, é só uma pessoa comum que manipulou os heróis, né? Que foi no caso do Zem, que também não mostrou pra que veio, né? E é invocado que o roteiro, em certas partes, fica até estranho, porque o Zem consegue entrar dentro de uma base, né? E consegue entrevistar o Soldado Invernal usando a identidade de outra pessoa e ninguém percebeu isso aí. E ele não usou nem máscara, nem cor nenhuma. Ele tava usando a aparência normal dele. E ninguém percebeu isso. Que foi que ele tava no lugar do psicólogo lá, que ia fazer entrevista com o Soldado Invernal. Uhum. O cara entra num local super restrito, escabou a quatro. Não tem identificação biológica não do cara? Não tem dedinho? Biométrica, não tem, né? Biométrica. Biométrica, não tem nada não, Tem muita coisa no filme que foi forçada. Mano, a Shield foi pra cacete. E tá o filme, e o filme tem muita suspensão de descrença. O próprio braço do Bucky. O Bucky, ele luta com a galera usando o braço de metal dele. E você vê ele socando a galera com o braço de metal e não acontece nada. Mas quando ele bate numa superfície de metal, amassa. Que já é isso? Ele tá lutando com super-homens, né, mano? Que a negada não sente o braço de metal. Não, são super-homens, são os Vingadores, Samuel. Você não tá entendendo. Aí vai, me reclama do filme por causa do Lex Luthor, meu irmão. Desculpa aí, meu irmão. Os caras simplesmente não sabiam o que tinha que fazer do filme. Eu li sobre isso. Só um minutinho. Só um minutinho, Giovanni. Ei, Samuel. Lembra que vocês antes de gravar esse cast, a gente tava meio que querendo fazer um cast Batman vs Superman versus Guerra Civil? Acho que tá virando isso aí, hein, cara. Porque o Batman vs Super-Homem, o roteiro dele é muito ruim. Ele é um filme com um roteiro horrível, os personagens são mal desenvolvidos. Samuel, sentar a Liga da Justiça colocando simplesmente arquivos que o próprio. O Joel tá louco aqui no chat, ele tá falando que o Giovanni tá falando um monte de groselha e que ele vai detonar tudo quando ele voltar, porque ele tá com problema na casa dele. Não, cara. Filme do Batman teve um problema que deixa tudo na mão do cara e os caras não se comprometeram, o Batman vs Superman, e não se preocuparam em fazer. Vou dar um exemplo pra você, e montar o universo. A Marvel já tá tão redondinha que ela faz um filme cheio de remendos. Esse filme, se você olhar bem, esse Capitão América é um monte de remendo, que se você olhar de uma vez, é um puta do filme. Quando você vai começando a analisar, eu falei, caralho, os caras até agora não tem um puta vilão. Até agora, puta vilão. O melhor vilão foi até agora, foi o cara das galáxias, cara. Só... Não, eu tô dizendo que eu concordo com o Dinho, que é a melhor participação do Homem de Ferro em todos os filmes. Assim, você vê o peso dele, você vê a atuação dele, você vê um pouco do desenvolvimento do background dele, da história. Aquele é isso mesmo, Júlio. Aquele cara que você viu no filme, tá ligado? Cara, ali é outro personagem. Por isso que eu não com Guerra Civil, não é o Homem de Ferro, mas sim um roteiro. Você começa com o filme com o Tratado de Sokovia. Aí você já cai pra morte do pai do Pantera. Aí eu já viro algo pessoal, né? O Capitão quer defender o Pantera, e o quer defender o Soldado Invernal, o Pantera quer matar o Invernal, e o Homem de Ferro quer pegar o Capitão América. Aí você já troca a trama pra aquela trama do Invernal, que é aquele. Que é aquela última missão dele, que a gente até o final a gente não sabe o que é, né? É um monte de tramazinha que vai uma puxando a outra, que não deveria ser. O filme deveria ser Guerra Civil, que seria, na minha opinião, deveria ser um filme de perseguição entre um filme de gato e rato entre Capitão América e Homem de Ferro. Aí você insere um monte de mini tramas que não fazem sentido nenhum. Aquela trama final de novela, o Tony tá contra o Invernal, depois descobre que o Invernal não matou o pai do Pantera. Aí o Tony já fica de bem, mas depois ele descobre que o Invernal matou o pai dele. Aí Ficou a loucura doida do filme, cara. Ali, pra mim, cara, foi o quê? É ali que o Tony mesmo, ele largou tudo e ele falou, não, agora eu tenho um motivo mesmo pra matar o... O filme não te prepara, é muito jogado, do nada. É só pra ter porrada, aquela porrada final foi só pra aquilo ali. Aquilo ali foi só pra ter aquela porradinha final. Não faz sentido. A Guerra Civil acabou no aeroporto, entendeu? Foi muito curto. A Guerra Civil começou ali nos 40 minutos de filme e acabou no aeroporto e não teve mais Guerra Civil, entendeu? Não, Guerra Civil mesmo não teve nada. Não teve nada de Guerra Civil, não teve nada. O Gavião não bate na Viúva porque ela é madrinha do filho dele, sei lá, são amigos. O um não bate no outro porque são amigos. O Visão gosta da Feiticeira. E, pô, é muito complicado ver um filme assim. O pessoal tem pena de mostrar algo mais pesado. Não sei se é porque o público já tá comprado, já tá ganhado, sabe? Acho que falta um pouco de peso no roteiro. Peso no personagem eu senti, gostei muito do Homem de Ferro. Achei aquele piadista, como você disse, morreu. Não existe mais o piadista, existe o cara que tá tentando se redimir. Eu achei esse, pô, lindo no filme, mas o roteiro é muito costurado. O cara não sabia pra onde que ia. O Zemo foi... Eu acho que só inseriram o Zemo pra que o Homem de Ferro não fosse o vilão do filme e parasse de vender boneco, entendeu? Acho que o Zemo é só pra... Não, jogar o lado ruim pra ele. Júlio, o meu desespero maior que eu perguntei todo tempo, que depois eu perguntei, quem foi que bancou? Quem foi que bancou o trabalho do Zemo? Quem foi que botou dinheiro pro Zemo fazer aquilo? Eles criam aquela trama dos soldados invernais que são mais fortes que ele, e não dá em nada. Pô, você pensa que os caras vão acordar e vai rolar uma porradaria, nem isso rola. Exato. É o Zemo manipulando pros caras brigarem, sabe? Já que eu não podia derrotar vocês, eu botei um pra brigar contra o outro, é o mesmo discurso do Lex. Aí você critica o Batman vs Superman e o Capitão, o Guerra Civil faz a mesma coisa. Bota um pra lutar contra o outro, porque ele não pode derrotar os dois, porque eles são muito poderosos. Pô, é mesmo. O Batman vs Superman. Porque o filme tinha uma puta de uma capa maravilhosa, que é exatamente o fato de ser Marvel, e o cara souberam fechar as pontas abertas de tal forma que vendeu um puta de um filme. Aí você sai na primeira vez do filme, filmaço. Por que você vai começando a esfriar a cabeça? Falei, peraí, esse filme nada mais é do que uma cópia do Batman vs Superman. Vamos esperar o que vem aí do nosso amigo Benedito com o Doutor Estranho. Vamos ver o que tá acontecendo. Enquanto esse pessoal tá cismando, que nem que o velho ancião fosse um homem. É uma mulher e ninguém tá reclamando por causa disso. Rapaz, quem disser que é fã de Doutor Estranho é um mentiroso da porra, mano. Eu sou bando de assim, mentiroso. Vou lhe falar a verdade. A última vez que eu li alguma coisa do Doutor Estranho foi em 1980. Não, 97. 97, 98. Depois só coisas perdidas. Eu acho massa é quando eles vão explicar, mano, o que foi que aconteceu com a Pepper Potts. Chega assim, o Capitão América chega assim, rapaz, mano, e a Pepper, mano, cadê a Pepper? O Tony Stark fica assim, aí tipo. Fica tipo a cena do Chaves, na hora que ele vai explicar entra alguém e fala. Ficou uma música triste. qual é o seu nome, Chaves? Aí entra a piadinha do Deadpool de novo. Rapaz, não tiver dinheiro pra pagar a Gwyneth Paltrow, não? Mas que diabo é isso, mano? Não, pelo que eu entendi na produção, ela não teve como produzir, não teve como acompanhar, porque ela tava envolvida com outros problemas. Então ela tava tendo um momento sabático, não deu pra fazer. Aí é de novo. Qual é o nome dela nesse filme, pai, mano? O que eu acho é que esse filme é um filme de ação, que tem boas lutas, tem... É um filme de Sessão da Tarde, ó. Ele é um... Sessão da Tarde, ele é um filme, ele é um filme só pra cumprir tabela, pra ir pra um filme pior. E tem um draminha ali, só pra dar uma frescadinha ali mesmo e tal. E beleza, mas os motivos, o motivo de cada um final, deles... A cena final, que o Homem de Ferro fica puto com o Bucky, porque ele descobre, né, o plotzão twist do filme, que tem, né, que... Novela. E o aí no fundo, a usurpadora. Aí ele descobre que Maria do bairro. Foi o Buck que matou. Foi você que matou meu pai, eu não acredito. Aí dá um zoom na cara assim do Tony Stark, assim. É. Aí ele descobre, né, que foi o Buck que matou os pais dele. Aí começa aí, a tocar atenção, Paulo Ricardo. Aí, presta atenção, olha a maluquice. O Tony Stark sabia que o Buck tava dominado, que ele sofria lavagem cerebral. E que fazia isso porque. E esse lance da lavagem cerebral dele que dia. O Buck tava possuído pelo demo, não levou pra igreja pra exorcizar. Tinha que falar as palavras mágicas. Aí presta atenção. O cara mais 18. Inteligente do planeta Terra, o ser humano mais inteligente do planeta Terra, simplesmente esquece tudo e quer matar o cara e esquece que o cara tava dominado, mano. Ele simplesmente esqueceu. Não, mas o mais impressionante disso, Samuel, é que no início do filme você tem o Tony na MIT, né? Que é o Instituto lá de Massachusetts lá e tal. Aí o Tony vai fazer uma amostra de tecnologia, né? E ele reproduz o último encontro com a família dele, né? Que é o último encontro com o pai dele e tal, com a mãe dele. E no mesmo filme, ele descobre que o pai dele morreu. Não é coincidência demais, não? É, mano, isso é que eu chamo de roteiro amarrado. O cara amarrou o roteiro. Aí, roteiro amarrado. Roteiro perfeito aí. Roteiro perfeito aí, mano. Ficou bem feito, sonho, é doido, o Tony Stark novo ficou bem feito. E se a mãe, e se a mãe do Tony mais. Stark se chamasse Sarah, aí que ia ser perfeito mesmo. É, mas é foda. Mas tirando isso daí, cara, pra mim é que nem que o é legal, falou, mas é, porque... é o filme de Sessão da Tarde. O legal é porque ele é um filme de ação e tem um draminha ali só pra dar uma frescadinha ali no final. A gente zoou, mas é um filmaço de ação, sim. Mas o que incomoda o pessoal falando que é o filme mais importante da Marvel, é o melhor filme. Isso aí também, macho. Aí também é o mais relevante. Pô, tem site falando aí, é o filme mais relevante da Marvel. O filme como? É o melhor Homem-Aranha de todos. Os caras esquecem de Homem-Aranha 2, mano. Puta que pariu. Pô, é isso que eu fico. Esses extremos, mano, é o hype. Tudo é o melhor. Ben Affleck que fez o filme, é o melhor Batman do cinema. Já esqueceram o Val Kilmer e George Clooney, mano. Os caras não tem coração, não, mano. É o melhor Batman do cinema. A gente fica querendo esses dramas, nesse drama. Vixe, meu irmão, quero um dramazão foda aqui em Capitão América. Eu quero um drama foda no Batman vs Super. Que a gente não quer admitir, velho. É que esse filme, Marvel, DC... Tudo é ruim. É os Velozes e Furiosos da gente. Não, mas quer dizer, é os nossos Velozes e Furiosos agora está no estágio melhor do que os homens da Marvel, meu camarada. Pelo menos essa pele é zoeira. Esse último set... É o maior filme da Marvel também, mas zoeira. Não. É filme que a gente sabe que é pra assistir na zoeira, cara. É um filme que... Acho. Vai ter filme de herói, é um filme que a gente vai assistir e vai ficar a gravar podcast. Mas uma coisa que eu sinto falta do filme da Marvel é as cenas pós-crédito boas. Não tem mais nenhum, né, galera? Peraí, foi legal. Homem-Aranha, mas foi massa. Foi legal. Gostei do Homem-Aranha. A cena do Homem-Aranha. Que irrelevante, porra, nessa cena. O Bate-Sinal. Vai ter o filme do Homem-Aranha. O Aranha-Sinal era clássico. Mano, não tem nada, mano. O Aranha-Sinal é extremamente importante. Agora, por exemplo, apresentar o. Tu viu onde é que é. Você sabe onde é que é o Wakanda? Não é na África, não. Na Catarata do Iguaçu. Aquilo ali é Catarata do Iguaçu, viu, Zé Ruela? Angra dos Reis. Bota uns caras de agora sim tá relevante pra trama. Agora sim eu entendi, né? E vocês não acharam covardia, não? Congelar o Buck de novo, mano? Será que, eu até comentei com o João, será que vai ser o Dr. Estranho que vai limpar a mente dele ali, curar ele, será? Nossa, gente, é legal congelar porque justificou pra ele não fazer mais besteira, né, cara? O que eu acho, mano, a grande diferença desse filme pro... O resto. Batman, Super-Homem. Que é porque bom, não tem nem como comparar uma Guerra Civil. Não tem nem como não comparar o Guerra Civil com o Batman. É muito parecido, já. É a mesma coisa, mas no final acontece... É o que eu até disse pro Júlio, mano. Não, mas não é possível, mas... Esses roteiristas só podem andar junto, mano. Não é possível, jantar mano. Junto. Caralho, até a frase foi igual, mano. Eu não poderia derrotar você sozinho, eu botei vocês pra brigar. É a mesma coisa, a mesma frase, mano. Mas o que eu acho de diferente é que o que acontece no Batman vs Super-Homem que não dá certo... É que não tem luta, Guerra pô. Civil, no Guerra Civil, ele dá certo. Querendo ou não, ele dá certo. Joel, de novo. As motivações de todo mundo. Joel, de novo. Motivação véio. Não. Joel, até a motivação do Zemo dá certo. Tá Joel. Coerente. Entenda o que eu quero dizer. Você vai entender que eu vou dizer uma coisa. Nunca antes você teve o encontro do Batman versus o Batman e o Superman na estrutura de filme. Isso deixou todo mundo acelerado. Bom, o filme tem problemas, concordo plenamente com o Samuel. Nunca desfiz o que ele falou, concordo plenamente. Então, aí o que acontece? Os fãs do Batman, quer queira ou quer não, são muito mais antigos em termos de acompanhamento do que os fãs da Marvel. E criou-se uma turma muito forte, principalmente depois dos filmes, que criou essa a Marvel, que já passou pelas dificuldades, principalmente nos anos 90. Você, sabe, aquele quadrinho, sabe, nos anos 90 foram uma desgraça pra Marvel, sabe isso? Pra DC então, também. Entendeu? Pra ter pra todo mundo, mas foi pior mais pra Marvel, certo? Tanto é que ela teve até que vender personagens, e daí até hoje pagando esse caro por isso, tá? Aí você olha e pensa, quem é o grande filão da Marvel? Sempre foi o X-Men. E hoje tá em samba do crioulo doido. Os roteiristas. Então, Aí não, então é, se você olha bem. Partir de um maior, pra mim o maior. Calma, aí que acontece? O que acontece? De novo, a Marvel tem uma coisa chamada Kevin Feige, ele junta tudo, bota debaixo da asa dele e dá as regras. A influência dele foi tão grande que até o Júlio até percebeu. Que até os irmãos russos, que a gente achava que ia soltar, porque todo mundo achava que ia morrer algum herói. Com certeza o Kevin Feige falou: não morre, deixa o cara aí. Nem deixa o cara aparecer na cadeira de rodas. Pode ter certeza disso. O cara interfere de tal forma pra quê? Não chocar o público civil. Pra não chocar Por que todo mundo ficou maluco, ficou revoltado com o Batman e o Superman? Porra, matou o Super-Homem. O Batman mata. Não, acho que calma, não é por isso. Deixa eu terminar minha teoria. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte. Então o que acontece? Enquanto o Zack Snyder teve que assumir a responsabilidade de ações que praticamente comoveram muitas pessoas que não conheceram. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês estavam comigo no filme do Dark Knight, né? Que é um puta de um filme, né? Do Nolan. Tava todo Dark Knight, não. Do Rise. Do Rise. Aí saiu todo mundo dizendo que era 10. Vixe, o melhor filme. Não, eu saí triste. Saíram sim, eu dizendo sim. Do filme, você lembra. Não, saiu não. Saí, você saiu dando 10. Você é mentira? Não. Bem você... melhor que Coringa. Não, vamos lá. Vamos lá, calma. Vamos lá. Saímos do filme. Foi bem. Mas... todo mundo dando 10. Só terminando, depois que foi esfriando a cabeça, foram enxergando que o filme tinha problema. Agora vamos lá. Se o War Machine tivesse morrido, ia fazer uma diferença grande? Eu estaria grande. Caladinho agora. Eu posso fazer outra pergunta? Pro Samuel, pro Joel e pra todo mundo aí. O que impactou mais, a morte do Superman no Batman vs Superman ou a morte do Groot no Guardião da Galáxia? Groot. Fiquei triste, chorei, mano. É porque o maior defeito de Batman vs Superman, o Didi não vai admitir isso. Mas é a verdade. Todo mundo queria ver Batman e Superman no cinema. Nem versus os dois juntos. Porque todo mundo sabe que os dois. Todo mundo sabe. Isso aí eu já lembro que teve um evento aí que foi um outro filho de rapariga que foi no evento. Como é que é o nome desse cara aí? Aí eu peguei, levantei a mão na hora das perguntas e disse: vocês acham mesmo que esse filme vai ser sobre o Batman brigando com o Superman? Vocês acham mesmo? Eles vão juntar as forças e vão trabalhar junto contra o vilão. Quem vai ser o vilão do filme? Quem vai ser? Aí cara negada falando e tal. Aí o doidinho lá foi logo se sair. Rapaz, eu não entendo muito de HQ não. Por quê? Por que a negada se sai? Por quê? A maior decepção que teve pro fã foi que queria ver Batman vs Super-Homem ou Batman e Super-Homem juntos. Só que não é o Batman nem é o Super-Homem. Os filha da puta criaram versões alternativas do Batman e do Super-Homem. Criaram o Batman filha da puta matador justiceiro e criaram o Super-Homem babaca que não dá a noção de esperança, que não é um exemplo de esperança. Que não liga pra ninguém. Aí no final das contas, esse babaca que não dá esperança pra ninguém, quando morre, ninguém sente falta dele. Até o cachorro que tá passando no meio da rua é mais importante. Bicho em cima dele é mais importante do que a morte das filhas da puta. Por isso que não foi relevante, mano. Os caras jogando areia no cachorro e o cachorro mijando em cima. Aí a areia levantando ali no final do filme, cheio de mim. O que eu vejo hoje na internet, mano, é que a galera é muito de hype. O cara assiste, acabou de assistir o filme. Eita, que melhor filme da Marvel. Eita, porra. Não é. Sai esse nu, não é o melhor filme. Sai nu, correndo nu no meio da rua. Isso aí é o chefe do Giovanni aí, mas não sou assim não. Não. Samuel foi o primeiro, né? Doido. Saiu dando 9 pro filme. Eu tenho um áudio aqui. Doido. Só vem o Júlio aí, mano, que muda a nota toda semana. A galera fica dizendo, não... O melhor Homem-Aranha... A galera ia encher a boca, mano. O melhor Homem-Aranha de todos... os caras doidando assim aí. Ah, já teve, já caralho, teve 5 mas... filmes, maluco. O cara fez participação de 10 minutos. Meu Deus do céu, mano. A galera se esquece de Homem-Aranha 2, mano. Se esquece de Homem-Aranha 1. Do Sam... Puta merda, mas caralho, doido. Que pariu, mano. Aí a galera fica nesse... Todo filme da Marvel é a mesma coisa. A mesma história. Cara, sai do filme, o melhor filme da Marvel, Guardião da Galáxia, melhor filme da Marvel, Vingadores 2, melhor filme da Marvel, toda vida a mesma coisa, mano. É foda, foi muito do hype, isso eu concordo com você, cara. Não, a galera fala que não, esse filme era pra ser igual a revista, não sei o quê. Mas não tem não como tem fazer como fazer um filme igual a revista, por exemplo. Aí, Joel, não dá pra fazer. Aí, Joel, eu queria que fosse... Tem nem perigo. Eu queria que o filme fosse um pouquinho mais dramático, Joel. O filme não tem drama, não, Joel. mal precisava, tem precisava. Drama, o filme não tem, o filme não tem uma morte. Todos os filmes da Marvel. E quando tem uma luta, mano, a galera pede desculpa, bate, pede desculpa. Ô, cara, desculpa aí, eu tô te batendo aí, mas desculpa aí. O filme não tem drama, o pai do Pantera Negra morre, mancho, no filme. Não é, quem não é se... herói. Caraca, mancho. Quem se importa com o Tchaka, mano? Quem se importa com o Tchaka, mano? Ninguém, pô. Galera achou foda, mancho, o Pantera Negra. Sabe o que eu entendi? O Pantera Negra vem com a roupa lá, briga pau a pau com o Invernal e tal. Mas quando ele tá sem roupa, ele ganha, maluco. Pô, é essa, mano. Ele tá sem roupa. Lógico, mano. O cara é treinado. Ele tava com a roupa por baixo, velho. O Pantera tava com a roupa por baixo na Marvel, cara. Tá justo então, tá justo. Ele tava com a roupa por baixo, a roupa tava preta, mano. Tava escondido ali também. O cara é todo preto, velho. Ele é um filme, Joel. Esse Guerra Civil eu tava comentando aqui. Ele é um filme que não muda o status quo. Do universo da Marvel, cara. Não tem nenhum impacto. O filme não tem impacto nenhum. Ele é só um filme de passagem, mas é só um filme pra cumprir tabela. Os caras no final se dividiram. É raríssimo a Marvel fazer se dividiram, mas o Capitão América foi lá e soltou todo mundo e vai estar todo mundo junto, mas não vai estar igual ali no time do Tony Stark, né? Você vê, vai estar todo mundo amiguinho de novo. Vai juntar todo mundo ali no Vingadores 3. Vai juntar mesmo. Tanto é que no final. Alegria. Mano, de fé. Giovanni saindo 10 ali. Saindo... Sim. Eu concordo, mas. Não, no Vingadores 3, o que a gente vai ver? Vai ver todo mundo junto, lutando junto, tá? E vai ser o quê? Mano, no próprio final do filme, é uma coisa que eu não gostei, já tô falando sério. Eu fiquei mais, é que você não ouviu, tá? Hoje é o que eu tô falando. O que eu falei antes foi o quê? Na minha opinião, esse filme não devia ser Capitão América 3. Devia ser Homem de Ferro 3. Capitão América 4. Não, devia ser Homem de Ferro 3, dois, cara. Pula pro porque 4, o filme logo. Focou mais no Homem de Ferro, não focou mais, não focou na porra do Capitão América, mano. Não focou, entendeu? Não. Ficou focando no quê? Não, é Homem de Ferro 4, viu? Porque toda vida que tu fala o 3, vai tomar o 3 já teve, mano. Não sei porque. É que o 3 é ruim, não, tira o 3, o 3 é ruim, cara. Quer apagar o 3. É, quer apagar o 3, ó. Meu filho. Apaga o 3, cara. Cagou, assume, meu filho. Ora, mais. Não, pra mim cortava o filme. Não, pra mim cortava o filme. O 3, esse tinha que ser o Homem de Ferro 3, cara. Porque eu já falei. Agora o Didio tá vindo com o papinho aí, dizendo: esse filme copiou Batman vs Superman. Copiou não, rapa porra. Puta que pariu, velho. Vai se fuder. Copiou porra nenhuma. Dizendo que copiou, né? Copiou porra nenhuma, Capitão América 3 é bom e o Batman é ruim, mano. Senhores, entendam o que eu quero dizer. Como é que é copo isso aí? Você não prestou atenção, rapaz, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria. Agora é Batman. Silêncio no plenário, silêncio no plenário. Vossa Senhoria. Falou que copiou. Falou o áudio aí do Didio. Vou colocar 10 vezes ele falando isso aí. É uma cópia descarada do Batman vs Superman, Capitão América 3. É uma cópia descarada do Batman vs Superman, Capitão América 3. Senhores. Senhor Giovanni Araújo? Tem uma conversa do Joel Su que eu vou procurar Vossa o print. Senhoria. Eu tenho uma conversa com o Joel Su que eu vou procurar o print, onde ele diz que Zack Snyder almoçou com os diretores do Capitão América. Almoçou com os diretores do Capitão América e não aprendeu nada. Tu falou que o é igual. Defendendo o meu posicionamento técnico quando eu digo que nessa parte tá melhor. É o posicionamento tic-tac. Vamos lá, tic-tac com o caralho. Tem que uma coisa saber. Pra você, senhor, é o seguinte. O pessoal não tinha um filme pro Capitão América. Como, por exemplo, bem amarrado e bem feito como Capitão América 2. Não tinha. Quando a DC anunciou, a Warner anunciou exatamente que ia fazer a Liga da Justiça, a turma correu atrás. Parece que até trocou, a forma que você olhar bem, trocou suas ideias, mas tem, por exemplo, se você olhar bem, a estrutura montada para se ter o Batman e Superman, extremamente semelhante à estrutura montada para o Capitão América. Um grupo de heróis, ou dois grandes super-heróis, que é entre nós, Batman e o Superman arrastam 10, 5 personagens de um lado, 5 personagens da Marvel do outro, pode ter essa capacidade, ter esse poder para fazer, onde, através de um louco, lutam um contra o outro. Isso tá bem claro na minha cabeça. Isso tá bem claro nas atitudes dos caras. A forma que você observa que foi montado o roteiro, você observa exatamente isso. A estrutura do roteiro praticamente é igual. São super seres que lutam entre eles, gerado por um louco. O Zemo não tem justificativa nenhuma do Zemo conseguir todas aquelas informações que teve acesso. Foi um ex-máquina gigantesco. Não, assim como o Lex Luthor também. Lex Luthor, ele invade uma nave de alta segurança e não tem... E ele manda na nave. Deixaram a nave com o usuário e sem Ademin. Aí os caras entraram. O Lex Luthor entrou. São dois filmes que têm realmente grandes problemas. Só que... Um é bom e outro é ruim. Não é isso não, não é isso não. Não é isso não. Não é o Joel. A principal diferença é essa mesmo. Vamos lá, então vamos fazer isso. É, mano. Vamos lá, Se você pegar o Batman vs Superman e ficar depois do Capitão América... Você vai perceber que o Batman Superman se torna o melhor filme. Continua sendo ruim, viu? Mas puta que pariu, velho. Não é ruim, o filme tem. Caraca, tem, porque todo mundo sentou o pau. Mas se tivesse sido ao contrário, a turma ia chegar. Porque, pô, eu também acho, eu também acho. O Didi, eu acho a teoria do Didi, ó. Se o Guerra Civil tivesse saído antes e o Batman vs Superman depois, o Batman Superman ia ser melhor. O pessoal ia achar melhor, tá? Que aonde é? Caraca, bicho. Aí o Júlio falou assim, ó. O Júlio, ele nas conversas que a gente teve, de porrada de conversa, a gente passou para um mês inteiro conversando dessa porra. Ninguém fazia o quê? Todo dia. Superou. Todo dia, mano. Os caras conversando isso, mano. Aí ele disse assim: não, se o Batman vs Super-Homem fosse bom, ninguém tava reclamando, tava elogiando. É claro, mas chora, mano. Se o filme fosse bom, ele era bom, mano. Mas não é isso. Porra, mesmo. O problema do Batman em si, não é nem o filme ser ruim, acho que foi a expectativa, cara. O cara vim me dizer que Batman vs Super-Homem, o cara foi com a expectativa zero. O cara tá mentindo. Foi todo mundo doido. Não tem como, mano. O cara... Batman vs Super-Homem, mano. Entrou com 10, todo mundo entrou com 10. Tem essa não. É? Isso daí não, todo isso daí todo mundo já, se ninguém falar que é filme do ano, é pouco eu chegar e falar, cara. É, fora... Eu não sou besta, é os dois maiores heróis que tem, cara. Que... Fora que o filme do Super-Homem, o Homem de Aço, ele criou para os espectadores o Superman detestável. Um Superman que não se importa com ninguém, que tá pouco se fudendo pra galera. É. Um Superman pedante, um Superman que... Agora é que ele tava aprendendo. Hã? Aí tem a galera que defendeu. Ele tava aprendendo, é porque quando o cara tá aprendendo, ele é babaca, ele é idiota. Agora, se ele soubesse, ele já fosse um cara já... tivesse experiência, ele era humilde, era um símbolo de esperança. Como assim, mano? Não tem sentido essa armadura. Aí eu te pergunto, Samuel Ragnar. O cara tem que aprender a deixar de ser babaca, mas como assim, meu irmão? Ou o cara é humilde? Homem de ferro é babaca em todos os times, pode, gente. Homem de ferro é babaca em todos os times, mata todo mundo, pode. Superman pode ser babaca também. Sabe que ele não é engraçadão. Aí tá tranquilo. Que o Homem de Ferro com todo mundo, ele não pode ser babacão. Homem de Ferro sempre foi babaca em todos os amigos que ele já tem. Aí tá tranquilo que é Marvel, aí todo mundo elogia. Todo mundo elogia. Aí tá fácil que é Marvel. Marvel ninguém mexe agora, não sabe como é que é. Marvel ninguém mexe, ninguém pode elogiar, ninguém pode falar mal. A Marvel tá tão nojenta, tá igual Star Wars. Qualquer merda que sair, nego elogia. Vamos falar uma coisa, já que o negócio é... Farra o filme aí, vamos fazer o filme polêmica. Aí do Besouro Dourado da Marvel. Vamos fazer, já que o negócio é pra chapa briga, vamos dizer o seguinte, se você olhar bem, já que Júlio, você teve a coragem de falar, vamos falar bem, esse novo filme de Star Wars é escancaradamente o episódio 5 misturado com o episódio 4, escancaradamente, os caras não tiveram coragem de usar. Vixe, agora vamos falar mal de todos os filmes aí, bota aí. Vai falar mal, Décimo cara. Homem também. A gente tá esfriando a cabeça. Bota aí, Décimo Homem aí também, vamos falar mal. Não fale mal do filme do Samuel não, hein? Fale mal do filme vai ser foi difícil pra caramba gravar esse filme aí, rapaz. Samuel se desdobrou, ainda gravou com a friendzone dele junto e não fez nada. Interpretação máxima. Samuel, você gravou com a sua friendzone. Engordei 30 quilos pra gravar esse filme aí. E só um comentário, aquela ali não é a sua friendzone? Aquela lá que tá aparecendo os peitinhos? Não. Assume, foi aquela mulher que ficou com o Dinho. Deixaram o Samuel chegar perto da mulher. Depois que a gente foi assistir o filme do Décimo Homem, que é o filme que a gente vai falar mal aqui, Porque, porra, o Salma continua friendzone até no filme, cara. Não tem jeito, cara. Ainda antes. Guarda esse filme. Guarda esse filme que vale uma pauta depois, sério. Eu sei que a cada 10 segundos, João. Vaste décimo. Já entrei dando. Já gostei do filme, nem assisti ainda. Dei 10. Já é? Ah, é? Você é fã movie do Esquadrão Suicida. O filme já é 10, o cara nem viu o filme. Ah, o Coringa! O Coringa me segue em ler, olha só. Daquele filme. É? É, só tem uma pessoa que presta naquele filme, que eu tô com medo, mas acho que vai ser a doidinha. A Alequina, eu acho que vai roubar o filme, mas eu acho que ele é só samariz. No final das contas, o Will Smith não ia ficar caladinho pra assistir esse filme. Eu quero muito estrela pra não aceitar pra, assim, tranquilamente. E sem falar que o filme tem o Robocop, né? Tem Guns N' Roses e Queen, já é 10. Lá vai o outro. O outro que entra dando 10, aí vai abaixando. O outro 9, ficou chorando 8, na 7. Saída do Batman é Superman. Bota o áudio aí, João. Aí, tem tempo que eu não vejo filme tão ruim, Samuel. Sério mesmo. Aí, desculpa aí se eu te ofendi. Mas, pô, cara, que filme lixo. Desculpa aí se eu não acreditei em você. O filme é bom, versus Superman, uma merda. Eu tô dizendo que todos os dois filmes são ruins. Isso que eu quero dizer pra você. Os dois filmes. Um realmente foi ruim, o outro enganou a gente. Não, Didi, não vem com essa não. Tu queria passar pra galera que bate no Superman melhor, vai. É incrível, queria passar mesmo. Dramático. Gente. Querendo manipular a galera, mais de games do que. Tem filme do Batman vs Superman, tem problemas, mas foi extremamente injustiçado o filme. Chato. Aonde, mas tem problema é guerra. Diferente desse filme mequetrefe, vagabundo, injusto pro Capitão América, foi esse Capitão América Guerra Civil. Que depois que se esfria a cabeça, olha, o cara é cheio de gambiarra, é cheio de arrependimento. Mas eu tenho que admitir, comparado com Capitão América 2, esse filme é uma vergonha, mano. É uma vergonha. É, porque o Robocop. Sabe qual é o problema, Giovanni? O Samuel e o Joel aí entraram com má vontade no Batman e Superman. Desligaram o ar, o cara tiraram um ponto. Aí a coca tava quente, os caras tiraram mais um ponto. Tomaram meu lugar no estacionamento e tirei outro ponto. Não, Joel! Joel, fala o seguinte, bota o áudio do Júlio aí, bota. Aí, tem como ver o filme tão ruim, Samuel, desculpa aí, se eu te ofendi, mas pô, cara, deixa eu ver isso, eu não acredito em você. Não, gente, só um minuto, para de ameaçar o coitado, agora juro pra você. Vamos lá, já que vamos falar uma coisa, vamos fazer uma coisa, já que virou Guerra Civil, se misturou com o Batman Superman, e tem muito... Até o décimo homem entrou e tá... Vamos esquecer Esquadrão Suicídio. Não, só um comentário. Esse décimo ano eu já vou comprar pelo menos uns 20 ingressos só pra garantir a... bilheteria. A bilheteria. Que virou um sucesso. Vamos gravar um podcast sobre esse filme aí, cara. Ouvir a opinião do Joel, mano. Ele tá enrolando a gente, tá enganando a gente, ainda não viu, não. Deixa ele falar aí, pai. Não, pera aí. Enganando igual o Zemo, né? Tá enrolando, foi porra nenhuma. Gente, só uma coisa que eu vou dizer pra vocês, com toda seriedade. O filme é cheio de... O Batman Superman teve esses problemas. Agora, qual foi a entrada mais impactante? A Viúva Negra ou a Mulher Maravilha? Não tem nem o que dizer, cara. Claro que foi a Viúva Negra. A Mulher Maravilha com esse bico baleado daquilo ali. Esse bico baleado, a mulher até sorriu, meu irmão. A mulher porradeira bate pra cacete. É o melhor que tinha acontecido com a Mulher Maravilha. A coxa da Mulher Maravilha é maior do que a cara do Samuel. Estão falando, João, que a coxa dela é CG, mano. Botaram a coxa em CG pra aumentar, porque era magra demais, mano. Aí é só. Ah, já viu? Ei, minha coxa aí tá fina, mano. Aumenta minha coxa aí, CG. Coxa fina pro coxa fina. A Raid lá de Star Wars também tem as coxinhas finas. Parece um cibito baleado também, a bichinha. Outro filme vagabundo. Ela não Star Wars. Aumentar. Eu vou abaixar menor de Star Wars também. Também vou abaixar. Vou dar 2. Pelo meu nome, pela minha família, pelo meu cachorro. Vou fazer gozinho de rica. Pelo meu cachorro, Lulu. Eu vou baixar o nota. Vamos alterar as notas aqui. Deadpool, peraí, que alterar a nota. Fale zero. Peraí, ô. Lindão, dê a sua opinião aí, doutor. Já sei. É uma coisa até que eu falei pro Samuel que eu acho que seria foda se os caras fizessem. Por que que ao invés de não colocar aquele flash do sonho, por que que os caras não botaram o flash da série, mano? Aquela cena, mano. Ia fazer ali Eu acho que eles não fizeram isso pelo valor comercial mesmo, porque Amo, mas ia ser um fanservicezão foda, é, mano, pros fãs, não, da série. É bom, é, mas aí os caras pensam no bolso, porque pensam, é, se eu botar esse cara aqui que é de seriado, botar ele em cinema, eu vou ter que aumentar o cachê dele no seriado. Ele é uma galera que pega no bolso, mano. Faz um contrato à parte, pô, faz um, só hora extra, pô. Ora, mano, o cara era uma caralho, mano, é uma todo cena ator, de 30 segundos. Todo ator cresce os olhos. Na hora que vai pro cinema, cresce os olhos. O próprio Tom Maguire começou ganhando merreca, aí foi aumentando o salário até ganhar milhões. Falei, eu tinha que ter botado o Tom Willy do Smallville no lugar desse Henry Cavill aí. É Tom Willy, muito mais massa. Mas é Tom Willy, porra. Ah, é Tom Willy, é Giovanni agora. Tom Willy. É o Giovanni. Tá velho. Tom Ellen tem o cabelo liso e o Henry Cavill tem o cabelo crespo. Cabelo pichain. Super-homem do cabelo pichain. Mas vocês estão falando, caralho. Para pra pensar, cara. O menino lá, o Grant Gustin. Grant Gustin tá fazendo muito trabalho. Os caras vão botar o Ezra Miller, cara. Tudo bem que é um bom ator pra outros bons contratos e tal. Mas, cara, tem que se repensar. Eu sei que tem que dar chance pro Ezra Miller. Tudo bem que a gente tá reclamando, como todo bom fã tá reclamando e tudo mais. É isso que eu me incomoda. Por exemplo, existe a grande possibilidade todos os personagens urbanos aparecerem, e diz não, já tá quase certo, todos os personagens urbanos que estão aparecendo na Netflix estarem na Guerra Infinita. E se no final do Vingadores 3, parte 2, fosse tudo um sonho do Tony Stark, que ele acordasse, aí ele acorda, ainda tá na universidade, ainda tá construindo a armadura lá dentro da caverna lá. Ele tá dormindo na caverna do mundo, tá. Tchau, gente. Boa noite. E o Márcio? Boa noite. Roteiraço. Boa noite, gente. Boa noite. Já vai dormir já? Não, agora eu me recuso a responder essa porra, velho. Tu imagina só, depois de tudo isso, o Kevin Feige fazer essa cagada, cara. Ele jogou tudo pro merda. Eu digo, o Kevin Feige enlouqueceu, cara. Não, o Kevin Feige enlouqueceu, cara. Roteiraço. Daqueles que matam com sabor de saudade. Meu amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Hasta la vista, baby.